rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Number 3. Já meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade. Pop Hits. Number 2. Pop Hits. Number 1. As 5 melhores. Pop Hits. Fight while I can fight, as long as the wrong feels right. It's like I'm in flight. It's like I'm huffing pain. I love her the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me. She fucking hates me. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane. But when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? Just gonna stay. You can barely breathe when you're with him. You meet and neither one of you even know what hit him. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get him. Now you're getting fucking sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him, throw him down, pin him. So lost in the moments when you're in him. It's the race that the cold break controls your boat. So they say it best to go your separate ways. Guess that they don't know you, cause today, that was yesterday. That we didn't mean, and we fall back into the same patterns, same routine, but your temper's just as bad as mine is. You're the same as me, when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back, it wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? I'ma tie to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. Pop hits. Dias de verão e noites de inverno. A cidade às vezes é o inferno. Criei então um universo onde tudo era perfeito e feito pra nós dois. Passamos muito tempo sentados na calçada, falando sobre tudo e não dizendo nada. Seu sorriso vale mais de mil palavras. Deixa que o futuro fica pra depois. Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade, nos abraçamos e ficamos juntos até nascer o sol. Noites de verão e dias de inverno, poucos minutos parecem eternos. Você sabe, eu não sei mentir, esse mundo perfeito

Everybody loves Target. Todo mundo ama Target, a maior rede internacional de rádios. Tudo bem aí? Na paz de Deus? Excelente final de semana pra você acompanhando a Target. Aliás, que o final de semana seja totalmente sensacional pra você, tá legal? Por aqui, Ricardo Borges, na rede internacional Target Radios. You got Richard on the greatest network. Você ouviu aqui na sua rádio favorita a primeira edição do dia do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. E na edição da manhã de sábado, 21 de agosto de 2010, o primeiro lugar do Pop Hits fica para Katy Perry, Teenage Dream. Som da Katy arrebentando e ganhando mais uma no Pop Hits. Segundo som mais votado, John Mayer, Half of My Heart. Número 3, Capital Inicial, Depois da Meia-Noite. No quarto lugar, Eminem and Rihanna, Love the Way You Lie. E na quinta colocação, Maroon 5, Misery. Esta é apenas a primeira edição do Dia do Pop Hits. Tem mais duas pela frente. À tarde, eu estou de volta e, é claro, você pode mudar tudo. Clica aí no portal e vota no seu som preferido. www.targetw.com. Aproveita para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. targetw.com. À tarde a gente se encontra. Fica com Deus. Bye bye. E aí? Conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.